Agenda Esportiva. Informações do esporte aqui no Front Transamérica, lembrando que Alessandro Cunhasque e Sidney Busanello ainda estão de férias, mas voltam ao ar já nesta segunda-feira, dia 25, com uma nova edição do Papo de Craque a partir das 6 da tarde, acompanhando tudo o que movimenta o esporte aqui na terra das cataratas. Já temos bola rolando na temporada 2016 do futebol aqui na fronteira e bola rolando nos gramados do futebol feminino, com o Foz Cataratas vencendo o São José de São Paulo pelo placar de 3-0 na sua estreia no Brasileirão Feminino, que foi na tarde aí da última quarta-feira no estádio Pedro Basso. A jogadora Luana marcou 2 gols e a Camila guardou 1, marcando aí então os 3-0 para a equipe do Foz Cataratas. A próxima partida das Poderosas do Foz será na próxima quarta-feira, dia 27, em Salvador, contra a equipe baiana do Vitória. Na primeira fase, o Brasileirão Feminino está dividido em 4 grupos de 5 equipes. Classificam-se para a próxima etapa as 2 primeiras de cada chave. E vamos falar agora de futebol masculino. O Foz do Iguaçu Futebol Clube empatou na manhã do domingo passado em 1-1 contra o Coritiba no estádio do ABC, no primeiro jogo treino aí da temporada, visando a estreia no Campeonato Paranaense no domingo que vem, fora de casa, contra o time do Toledo. Na partida, o técnico Ivan Carlos procurou utilizar todas as opções disponíveis no elenco para dar ritmo aí de jogo aos atletas. Nesta semana, numa primeira leva, 3 novos nomes foram anunciados para defender o azulão na disputa do estadual. Foram eles o goleiro Pablo, o zagueiro Alex Amaro e também o lateral direito Chilaver. Já na tarde de quinta-feira, o clube anunciou a chegada de um dos grandes reforços do ano, pelo menos aí em termos de impacto. O lateral direito Daniel Baloi, que tem passagens por Internacional, Atlético Paranaense e Avaí, e títulos como o da Libertadores de 2010, vestindo a camisa do Inter, no currículo. E não perca estas e outras informações, inclusive sobre os novos jogos treinos do Foz do Iguaçu Futebol Clube e também a chegada da Seleção Brasileira de Futsal, que é a terra das cataratas, para período de treinos, atualizadas todos os dias a partir de segunda-feira às 6 da tarde, com o retorno do programa Papo de Craque aqui na programação da Transamérica Foz. Nostalgia no ar agora aqui no Front Transamérica. E lembra daqueles tempos românticos do rádio, quando ainda nem existia isso de ligar para pedir música, né? Boa parte dos pedidos ainda era através de recadinhos e cartas, algo que está voltando agora com as novas tecnologias, tendo em vista aí que hoje muitas das pessoas que pedem música fazem através de mensagens no site da rádio, no Facebook ou então no WhatsApp. Claro que hoje em dia uma pessoa que pede música não quer apenas necessariamente ouvir a música, né? Pois pode ouvir a música a qualquer momento no YouTube ou no Spotify. O que quer mesmo é ouvir seu nome no rádio, enfim, fazer sua mensagem chegar àquela pessoa querida. E aqui no Front, apesar de não tocarmos tanta música como no restante da programação, são vários os pedidos de música. E um deles eu vou contar aqui pra você, é o pedido do João Ricardo, que parabeniza pelo programa. Valeu, hein, João? E faz um elogio à nossa programação musical, ao mesmo tempo que pede, abre aspas, Guilherme, faz favor, toca música de macho. Música de macho? Bom, é claro que seu pedido será atendido, João Ricardo, com uma música aí que, pra ouvir, pode ter certeza, hein? O cara tem que ser MMM. Muito, mas muito macho mesmo. Música do Dead or Alive. Especial pra você, João Ricardo, aqui no Front Transamérica. Sucesso do Dead or Alive, o Spin Me Round, especial para o João Ricardo do Morumbi, que pediu música de macho aqui no Front Transamérica. E olha, já estamos quase na hora. Não, não apenas no quase, né? Na verdade, chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela torta na cara que a gente leva quando erra as respostas da vida, aquele ônibus que passa fora de horário e te deixa no ponto por mais de uma hora, aquele carro que quebra justo quando você está atrasado, enfim, 7 notícias, 7 desgraças, 7 gols da Alemanha no lombo do brasileiro. E o massacre dessa semana, ó, já começou. 1 É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva pra área. Emendado, entrou Müller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E o Brasil é um paraíso, né? Mas o melhor país do mundo pra se viver, adivinha qual é? Bingo! Alemanha, segundo um levantamento feito pela Universidade da Pensilvânia e também a consultoria BAV lá dos Estados Unidos. Foram levados em conta aí fatores como políticas sociais, condições econômicas. O Brasil também aparece na lista, mas na 20ª colocação, com menos da metade do índice obtido pelos alemães. Mas olha só, acima de países como a Argentina. Menos mal, né? 2 Defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos II. E pra quem dizia que isso era papo de economista de esquerda, olha só, a realidade aí mais uma vez batendo na nossa cara, né? Um estudo realizado pela organização internacional Oxfam confirma o cenário mais pessimista que foi traçado ali no início do século. O 1% mais rico da população já tem tanto ou mais dinheiro que os outros 99% da população mundial. Detalhe, hein? As 62 pessoas mais ricas do mundo já têm tanto quanto os 50% mais pobres. Menos mal que tem dois brasileiros na lista, né? Será que é menos mal mesmo? Enfim, ah, sim. E nenhum deles é o Ike Batista, tá? 3 A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E já reparou que o noticiário de economia parece pior do que noticiário policial ou então página de obituário, né? Pelo menos mais deprimente. O ano de 2015 terminou com 75 mil vagas de emprego a menos aqui no Paraná. Em todo o país foram 1,5 milhão a menos de vagas. E a perspectiva para 2016 é ruim, mas a perspectiva para 2017, segundo projeção divulgada nesta semana pela Organização Internacional do Trabalho, é pior ainda. Um em cada 5 novos desempregados do mundo lá em 2017 deve ser aqui do Brasil. Bom, perspectiva de melhora? Pelo menos em 2018, é o que afirma aí a OIT. Será que a gente consegue aguentar até lá? 4 É o quarto gol, uma chinelada. Mais uma da economia. O preço do barril de petróleo chegou a 28 dólares na média do mercado internacional e pode baixar ainda mais, chegando a 22,50. O que isso significa? Bom, que a exploração do pré-sal está cada vez menos lucrativa e menos recursos estão entrando para tal pátria educadora. Ok, né? Preço do petróleo caindo no mundo, preço do combustível na bomba caindo também. Opa, peraí, não, né? É impressionante. Cai o preço, mas aqui no Brasil parece que o efeito é contrário, parece que sobe, né? 5 De novo fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E você já ouviu aqui no front, a FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, divulgou nesta sexta aqui em Foz, levantamento que vai deixar muita gente ainda menos contente na hora de pagar o pedágio. Segundo o estudo, por tudo que já foi feito e por tudo que é cobrado, o pedágio nas rodovias do Paraná deveria ser 50% mais barato que o atual e o número de obras executadas pelas concessionárias deveria simplesmente dobrar. Isso mesmo, dobrar. Falar o quê, né? Virou a bola esparada, entrou! Schürrle! É o sexto gol da Alemanha! E imagine você andando de Kombi, indo ou voltando do trabalho, quando de repente é atingido por um avião. Surreal! Mas foi o que aconteceu na zona rural de Londrina com uma Kombi que transportava trabalhadores sendo atingida aí por um avião agrícola, resultando na morte de 6 pessoas. O piloto do avião, segundo o último boletim, continua em estado grave. As causas deste acidente, que não tem graça nenhuma, né, estão sendo averiguadas. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Alemanha 7, Brasil 0. E a novela do caso em que o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho é acusado de duplo homicídio no trânsito em Curitiba no ano de 2009 parece que não termina nunca. Nesta semana, além, né, dessa questão do adiamento do julgamento, o Gilmar Iaretti, que é o pai de um dos jovens mortos, publicou na internet a cópia de uma multa de trânsito emitida na madrugada do acidente, 4 minutos antes, inclusive, do acidente. Bom, e daí? E daí que a empresa que administra o radar em questão disse que o equipamento por onde passou o carro do ex-deputado estava com defeito e não registrou nada. Mas peraí, não registrou do deputado, mas registrou o veículo, o outro veículo ali 4 minutos antes? Esquisito, né? Bom, segundo o advogado da defesa, nada muda no caso, mas que coisa, né? Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E a taça do mundo no futebol pode não ser nossa, mas nessa terceira edição do ano temos algo para comemorar, comemoração dupla, aliás. O Complexo Turístico Itaipu recebeu da Organização Mundial do Turismo o Prêmio de Excelência e Inovação do Turismo na categoria Pesquisa, Tecnologia e Inovação. Trata-se da maior honraria concedida pela instituição e, como até já mencionamos aqui ao longo do programa de hoje, né, o prêmio foi entregue em Madrid e recebido pelo superintendente Gilmar Piola e pela gerente geral do Complexo, Jurema Fernandes. Outro título obtido pelo turismo de Foz do Iguaçu é na área de albergues. O albergue ou hostel Che Lagarto, localizado aqui no centro da cidade, ganhou o chamado Oscar 2016, o Oscar dos hostels albergues internacionais, como o melhor estabelecimento de grande porte do mundo na categoria aí de 151 a 350 camas. 2 albergues do Brasil foram citados na premiação, sendo outro da cidade de Florianópolis. A avaliação foi feita por especialistas e também por usuários dos serviços. E chegamos ao final da edição deste sábado, 23 de janeiro de 2016, terceira edição desta segunda temporada do Front aqui na Transamérica Foz. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, participaram comigo Jorge Pegoraro, Márcio Barreto e também a Luciana Lauzini. Não perca neste domingo a volta do programa Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu, apresentação do Jorge Pegoraro e da Rita Araújo. Programa que vai ao ar nesta mesma faixa de horário, das 10 ao meio-dia. Já na segunda-feira, às 6 da tarde, tem o retorno do Papo de Crack. E no mês de fevereiro, estreia da nova programação local com muitas novidades para você aqui na sua rádio. Yeah. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Bom fim de semana para você, divirta-se, aproveite as férias, né? Caso você ainda esteja de férias, curtindo aqui o som da Transamérica. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.